preparo o punho, carrego o tambor que os cara vem. Louco na fissura pra matar alguém. Vem devagar, a 20 por hora devagar. Vem carregada e cheia de raiva. No rolê cê tá ligado como é. E se eles te trombam na matina não dá pé. Mas deixa quieto esse assunto sem chance. Isso eu já citei numa letra antes. Eu vou na roda dos mano ver qual é o assunto. E o comentário é sobre as minas de shortinho curto. Se passou, deu boi, deu trela. Ladrão foi lá, chavecou e já era. Caralho que morena, o cara teve sorte. A mina passou, olhou e o mano deu bote. Ladrão tá certo na razão. Mas precisa ver qual é que é da mina, né não? O tipo dessa franga eu nem conheço. Nem eu. Bonita até que é, eu reconheço. Ai, fudeu. Mas esse mundo tá completamente louco, tá? Nem fudendo que eu boto a mão no fogo e pá. Até burguês é como puta de esquina. Só que no Iguatemi, shopping de Campinas, as burguesinhas passou com perfume de puta. Corrente de ouro e uma pá de frescura. Uma me olhou, tipo snowboy. Um playboy branquinho passou e arrastou. Tem seu celular, carro importado, cheio de din-din, mano, é claro. Aí, eu não preciso de dinheiro pra sexo. Nem eu. Sou capaz de praticar meu adultério. Aí, fudeu. Mas um pecador, eu falo sério. Sério. Mais um na lista pro inferno. Saiba viver na noite pra não rodar. A madrugada pode complicar. A noite é assim mesmo, então deixa rolar. Vou escolher qual mentira vou acreditar. E se de matina o nóia te estranhar? Meu truta nem é bom tu revidar. Nem dá. Os cara é foda, tipo eles te rouba. Te aponta um revólver, engatilha, te estoura. Morrer à toa não liga. Se a minha vida lhe vale os trocados, nem atira. Aí, sua situação até entendo. Vai, vai. Eu era assim há 5 anos mais ou menos. Meti o cano, vai, sentado vai, no dedo. Bom, bom. Não tinha boi nem pra branco e nem pra preto. Não, maluco eu posso até colaborar. Mas te dou um toque, nem é bom se acostumar. Sorte que eu sou um cara consciente e te encaro como gente. Aí tem a polícia que não pensa assim ao seu respeito. Então cuidado, ladrão, vê se toma jeito. Pense no seu pai, na sua mãe, sei lá. No quanto trabalharam pra poder te educar. Pra te dar cultura, pra te dar educação. Mas quando olham pra você é só decepção. A vida prega dessas, mas aí só depende de você querer fugir. Eu sei que é difícil, mas nada é impossível. Eu tava nessa e consegui. Conseguiu. Dei valor ao meu caráter e desvalorizei o craque. Valeu minha opinião, né não? Proceder de um bom ladrão. Maluco é atitude, aí nunca se ilude. Meu nome é Ice Duke, enfim. Saiba viver na noite pra não rodar. A madrugada pode complicar. A noite é assim mesmo, então deixa rolar. Vou escolher em qual mentira vou acreditar. Sobre a polícia eu nem comento, aí você já tá ligado, é chato repetir. Na noite tem pilantra, piranha e vacilão. Mas sem saber curtir, truta, tem um lado bom. Tem, coloco o boot, uns pano, um jaco. E vou curtir um baile lá no teatro. Aí coroa, eu tô saindo fora. Não se preocupa comigo, eu volto às 4 horas. Mas isso é, se a polícia deixar. Deixa. De repente eles nos param, sei lá. Você sabe como é, eles não gostam da gente e tal. Me chamam de ladrão no geral. Dei mancada, prometi não comentar. Mas a indignação não dá pra segurar. No baile eu trompei o Didi, o Musa, mapa de mina, mapa de mina, mapa de truta. Tô sossegado, aqui não tô sozinho. O som rolando, aos comandos do DJ. Bate fino, ele me vê, acena e cumprimenta. Curte o meu rap e admira sem treta. enquanto nós tá aqui curtindo um som. Tem os mano aí na noite, todo madrão, terrorista de busão, se adianta com vale transporte. Maluco assim aqui na área, bum, morre. É foda, maluco, difícil aceitar, mas a noite é assim mesmo, então deixa rolar. Saiba viver na noite pra não rodar. A madrugada pode complicar, no rolê você sabe como é. Se vê de tudo e se ouve o que não quer.